amor, tá muito frio. Será que você pode, por favor, grudar nas minhas costas e ficar pra sempre? Há quanto tempo a gente vive assim? Um pra lá, um pra cá. Jogando solto tipo Ronaldinho e querendo atacar. Um ao outro do meu agarradinho, sem ninguém pra atrasar. Eu te quero, meu anjo, quero bem. Cê precisa aceitar que nós dois juntos é fora do normal. Que a gente combina mais que Bela e Graciane, igual Havaiana e camisa floral. Tipo um sábio japonês e o origami. Eu descobri que nada é mais letal que seu olhar dizendo a roupa tira, o resto bota, a roupa fica a porta fora. Aqui é nós dois igual. Me desculpa a sinceridade, baby, eu tenho que partir. Já passou da hora, não me ligue agora. Já não quero mais te ouvir. A noite foi boa, foi. Vou querer voltar depois, não sei. É que eu sou da rua, da lua, da rua. Ultimamente a gente briga com a esquerda e direita. Eu quero seu peito e você só me peita. Tu quer o remédio, eu não tenho a receita. Planto a distância, imagina a colheita. Plantei desapego, só que eu não apago o ciúme que dá quando te vejo com eles. Nós é inverno russo, tá frio há meses. Terceiros no que fizemos a dois. E dá um trago, liga e me diz que sempre quis que nosso barco partisse desse cais. Uma jornada bem longe desse caos. Contando as milhas em casa, desse mais. Desce mais um pouco, vem aí, tô louco. Nós não sabemos se amar, mas isso aqui nós faz bem. Já estamos quase lá. Me desculpa a sinceridade, baby, eu tenho que partir. Já passou da hora, não me ligue agora. Já não quero mais te ouvir. A noite foi boa, foi. Vou querer voltar depois, não sei. É que eu sou da rua, da lua, da rua. Me diz quem você quer que eu seja. Me diz. Eu até sou um bom ator. Se eu compro flores pras mulheres que eu gosto, imagine o que eu faço pras mulheres que eu amo. É que nenhuma outra faz eu perder meu foco, faz eu perder meu tempo, faz eu mudar meus planos, a não ser você. A não ser você. Só pra deixar fácil a decisão. Te dou tudo que você quiser. Mesmo que eu não vá ouvir um não. Confiança é um tiro no pé. Por mais que eu saiba que garotas às vezes são um pouco complicadas. Por mais certo que eu esteja disso, ela nunca aceita tá errada. Ela é da rua, da lua, da rua. Você nua, noite escura, minha cura. Ela é da rua, da lua, da rua. É que você nua, noite escura, minha cura.